DJ Tizio e Mago de São Paulo. Isso daqui tá muito bom, mas pode ficar melhor. É só você vir peladinha, vem só de maquinha, com a marca de sol. Bola por cima, por cima do meu nome é cair. Bola por cima, é. Bola por cima, é. Bola por cima do meu nome. Mandela, 24 por 48, essa ritmada pros bailão.